moçada bater o pé no salão, numa bailanta campeira ao estilo do rincão. Ver um gaiteiro pachola que abraça a gaita com calma, no fole que vai e vem, tirando acordes da alma. Do início ao clarear do dia, dá gosto ver minha gente bailando em harmonia. E até os tauras mais velhos, um garbo e galhardia, num grito de upa e serrano, se entreveram na folia. Bombear um fandango grande num rancho em cima da serra.